mas queria que entendesse. Meu amigo Cristo ama você. Hoje eu sou diferente, Cristo já me transformou, entrando em mim. Estaremos com Jesus. Não há razão pra que eu não viesse crer nesse amor em que Jesus trouxe ao mundo pecado. Não há razão pra que eu não viesse crer, pois foi por mim e por você que padeceu o Salvador. Você